Panorama Agrícola para 12 de setembro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, hoje 12 de setembro, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: não há rosas sem espinhos. Você ouve no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre saúde para preparar a terceira idade. Também confere alimentos contra a depressão. E o boletim do SC Rural apresenta tecnologias para o cultivo de jundiá. Dica do dia. A atividade física adotada ao longo do curso da vida contribui para a prevenção de doenças e para a reversão de limitações do corpo. Com o aumento da expectativa de vida e do crescimento da população idosa, é preciso investir na promoção da saúde, realizando caminhadas regulares, práticas alimentares saudáveis e consumindo pouco álcool. Quando ocorrer, deve ser sempre em pequena dose. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, o colega Romeu Xereia entrevista o pesquisador da IPAGRE, Hilton Amaral Júnior. O assunto: pesquisas com o cultivo de jundiá. O programa é um programa do SC Rural, né? Um programa que iniciou no ano de 2011, está terminando agora em 2014. Foram feitos 3 anos. A ideia do projeto era fornecer o alevino, fornecer a ração e toda a tecnologia disponível do jundiá para algumas propriedades que nós denominamos de propriedades didáticas. Porque nessas propriedades, depois, ao final do sistema de cultivo, a gente trazia produtores de outras regiões do estado e se fazia ali então um dia de campo, fazendo demonstrações das tecnologias que foram usadas e aquele contato dos produtores com o produtor que fez o projeto. O que levou a USC a financiar essa pesquisa com o o jundiá? O estado de Santa Catarina, desde o início da piscicultura, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, sempre teve como base peixes exóticos. Começou com as carpas, depois a tilápia, a truta, todos os peixes exóticos. Então, isso, além de problemas ambientais, foi um processo muito demorado, porque você tinha que adaptar o que tinha lá fora para fazer aqui. Então, o jundiá é a primeira espécie nativa que tem interesse comercial, porque todo mundo conhecia o jundiá, já tinha pescado o jundiá. E é um peixe que a gente sabia mesmo sem, vamos dizer assim, sem desenvolver nenhuma tecnologia ainda, que era um peixe que crescia bem, que comia, porque já habitualmente ele tinha em algumas propriedades. A vantagem que eu acho é sempre ser uma espécie nativa que apresenta os mesmos índices zootécnicos das espécies exóticas. Quer dizer o quê? Que ele cresce tão bem quanto a tilápia, cresce tão bem quanto o jundiá, se alimenta tão bem quanto essas outras espécies. A reprodução dele, inclusive, é mais fácil de fazer do que algumas dessas espécies exóticas. Então, vamos dizer assim, tudo que você pode esperar de um peixe numa piscicultura, ele tem de bom. Nesses 3 anos de desenvolvimento desse projeto de pesquisa, como é que foi a aceitação e os resultados desses multiplicadores inicialmente? Certo. Hoje nós temos o estado, não foi só pelo projeto, porque já se vem trabalhando com o jundiá desde 2009, mais ou menos. Então, em 5, 6 anos já. E nós partimos de 0 peixe comercializado até 2007, 2008, hoje para em torno aí de 1.500 toneladas de jundiá. Toneladas? É, de jundiá só produzida. Hoje, já? hoje. Hoje o jundiá já é 2% da produção do estado. o que é bastante importante, porque a truta é 2% da produção do estado. Já está igual, né? A truta, mas... Já tá, hoje é o peixe nativo mais comercializado e a terceira espécie mais comercializada no estado. Pede para tilápia. Pede para tilápia e para carpa. É. Essa produção de mil e poucas toneladas aí está concentrada no estado em alguma região? Ela está concentrada mais na região do médio vale do Itajaí e o norte do estado. Em que município seria principalmente? Olha, hoje o Garuva é um bom produtor, Luiz Alves é um excelente produtor de Jundiaí, acho que Luiz Alves é o município que mais produz, né? Essa região de Blumenau também é bastante produtora, a Massaranduba produz bastante Jundiaí também, junto com a tilápia, né? Produtores de outras regiões que se interessarem pelo Jundiaí especificamente, que é um dia de campo do Jundiaí, né? Como é que podem fazer? Entrar em contato com a Epagri em Florianópolis, no CEDAP, né? No Centro de Desenvolvimento de Aquacultura e Pesca, e no Campo Experimental de Piscicultura de Camboriú, com nós ali. E de maneira geral, Hilton, esse projeto do SCC, que resultados você, como condutor, como chefe desse projeto, certo, que você destacaria nele? O que eu posso destacar é assim, ó, o Jundiaí já tem uns 6 anos de trabalhos. A gente fez muita coisa experimental, praticamente tudo que a gente fez com o Jundiaí foi dentro de um campo de pesquisa, desde se achar o melhor sistema de cultivo, a toda a parte de reprodução, o domínio da reprodução, da levinagem, a parte de alimentação, reversão sexual, hoje se trabalha com fêmeas, porque crescem mais que os machos. Então tudo isso foi experimental. O programa do SC Rural veio para a gente colocar tudo o que se tinha experimental a campo. Então, por isso que foi criada as unidades didáticas, e ali, então, o cultivo é normal, como em qualquer propriedade rural. Sistematizou-se, né? Justamente. Então, se levou a pesquisa da parte experimental para a parte realmente aplicada. Eu vi comentário que o Jundiaí tem um ganho a mais em relação à tilápia, de que ele não para de se alimentar no inverno. Se alimenta no inverno. Isso significa o quê? Objetivamente em ganho de peso ou em crescimento? Se você fizer os cultivos simultâneos, no inverno o Jundiaí vai crescer mais. Se você fizer no verão, ele vai crescer menos ou igual à tilápia, né? Mas a grande vantagem que eu vejo nisso é que hoje é uma espécie, vamos dizer assim, que tem todo um campo de trabalho na região, por exemplo, do Planalto. As pessoas que estão já cultivando o Jundiaí, que retorno você tem dele? Olha, o Jundiaí, como qualquer espécie de peixe, todas as espécies são difíceis de se trabalhar. Então, ela é uma espécie igual às outras. Agora, esse ano de 2013, 2014, nós tivemos um verão muito quente. Então, houve muitas perdas. Como a tilápia, quando tem um inverno muito frio, se perde muito. Ou o próprio catfish, né? As carpas, quando geralmente tem problema de seca, morre muito. Então ela assim, ela responde igual às outras espécies. O que eu posso dizer para ti assim é que o Jundiaí, por ser uma espécie ainda nova, ela tem um mercado muito grande, porque ela tem uma aceitação muito boa, principalmente para pesca e pague. O Jundiaí, né? Ele tem algumas exigências específicas quanto à alimentação e quanto à nada, temperatura? Nada, não. Igual aos outros peixes, com a vantagem que ele continua comendo com águas frias. O único problema que eu vejo mais sério com o Jundiaí, realmente, assim, em termos de temperatura de água, é água muito quente, que você não deve manipular ele de jeito nenhum. Então, se você não manipular, você tem uma grande chance de que não aconteça nada com o teu cultivo. Deixar ele quieto, não pode nem dar alimentação para ele. O mesmo cuidado que se tem com a tilápia no frio, deve-se ter com o Jundiaí no verão. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Hilton Amaral Júnior, pesquisador da Epagri, sobre o cultivo do Jundiaí. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós trazemos para você uma lista de alimentos contra a depressão, segundo sugestão do site do Ministério da Saúde. Ovos colaboram com um bom humor. Coma uma unidade por dia no máximo. Quem tem colesterol alto não deve comer ovo frito. Castanha do Pará é rica em selênio, reduz o estresse. São recomendadas de 2 a 3 unidades por dia. Nozes e amêndoas também são fontes ricas de selênio e ajudam a minimizar os sintomas. A recomendação é de 4 a 5 unidades de nozes e de 10 a 12 unidades de amêndoas. Mel é estimulante e ajuda na produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. 2 colheres de sobremesa ao dia são suficientes. Leite e iogurte desnatado são fontes ricas de cálcio, mineral que elimina a tensão e a depressão. O cálcio ajuda a reduzir e controlar o nervosismo e a irritabilidade. É recomendado o consumo de 2 a 3 porções por dia. Melancia, abacate, mamão, banana, tangerina e limão são frutas ricas em triptofano, aminoácido que ajuda na produção de serotonina. É recomendado o consumo de 3 a 5 porções de frutas todos os dias. Laranja e maçã são excelentes fontes de ácido fólico, cujo consumo está associado à menor prevalência de sintomas depressivos. Além de ser rica em vitamina C, a laranja promove o melhor funcionamento do sistema nervoso, garante energia, ajuda a combater o estresse e previne a fadiga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.